my look. Yeah, it's Skrillex. Yeah, MC Lan, Try Boy, Die Dollar. My look. Habit your hits. Vai, maloqueira, vai, representa. Vai, maloqueira, vai, representa. Oi, senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta. Oi, senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta. Vai, maloqueira, vai, representa. Vai, maloqueira, vai, representa. Senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta. Ai, senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta. Booty shake, come on, come on, lady. Todas as meninas vai flexionando, jogando a bundinha pra trás e pra frente. Booty shake, come on, come on, lady. Joga essa bunda encostando na tropa, vai, joga essa bunda encostando na gente, porra. Booty shake, come on, lady. Hoje você vai sentar pro patrão e logo depois vai sentar pro gerente, porra. Booty shake, come on, lady. Depois de brasadas vai soltar fumaça, porque hoje nós tá numa onda diferente, então. Booty shake, come on, baby. Back it up, back it up, back it up on me now. Drop it down, all the way to the ground. Tucking that thing in his pants, ayy. I bet that you can do that on a dick. Left to the right, to the left, to the right. She, I wanna knock it down, I wanna pipe it. Say she can take it, she say she can handle it. Fucking all night, baby, testing my stamina. Give you that blast and your ex got banana dick. She say I'm far from the average, ayy. Put that little pretty thing all on my face. Eat it up just like a steak. Brrr, that's how my tongue go. Check to the sound of the bongo. Sheesh. Maloqueira, vai, representa. Vai, maloqueira, vai, representa. Oi, senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta. Oi, senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta. Chamou de maloqueira, minha cintura canta. Corpão ignorante, será que tu levanta? Porque se eu bater no chão, se eu bater no chão, vai rolar explosão. Bum! Se eu bater no chão, se eu bater no chão, vai rolar explosão. Booty shake, come on, come on, lady. Todas as meninas vai flexionando, jogando a bundinha pra trás e pra frente. Booty shake, come on, come on, lady. Joga essa bunda encostando na tropa, vai, joga essa bunda encostando na gente, porra. Booty shake, come on, lady. Hoje você vai sentar pro patrão e logo depois vai sentar pro gerente, porra. Booty shake, come on, lady. E depois de gozar, né, vai soltar fumaça, ficando bem louco de entorpecente, então. Foram me chamar, eu tô aqui, cadê o drink, o baseado e o DJ, bota essa porra pra tocar. Bora que chegou a bagunceira e o caos já tá formado, já tô louca e ninguém vai me parar. Chama, a luz chama, chama, chama, chama, deita na cama, chama, chama, chama, a luz chama, vê se não gama, já conhece a minha fama, não pode se apaixonar. Maloqueira, le petit petit pola, vem que o lã vai te pegar. Maloqueira, le petit petit pola, Skrillex vai te pegar.